apresentou Uma Hora de Jovem Guarda. Ouça Rádio Resende ao vivo. www.radioresende.com. Rádio Resende. Agora são 3:01. Anote o endereço da Rádio Resende. Rua São Marcos, número 9, bairro Paraíso, Resende, Rio de Janeiro. Usar a máscara salva. Doutor Drauzio, eu uso máscara toda vez que preciso sair de casa. Mas tem que ser aquelas cirúrgicas, tipo de hospital? A recomendação neste momento é usar máscaras de pano mesmo, que oferecem boa proteção em condições normais do dia a dia. Vamos deixar as cirúrgicas para os profissionais de saúde nos hospitais. Eles precisam de mais proteção porque estão na linha de frente. Muito obrigada, doutor. Não esquece de usar a máscara, hein? Usar a máscara salva. Atenção. Em 5 segundos, mais um programa do sistema Resendense de Comunicação. Agora, direto dos estúdios da Rádio Resende. Lembranças. Matando saudades. Saudades. Lembranças. Na Resende AM.